Advertência criminal na área, mandando ideia a todas as quebradas. MC Fila, MC Pastor, somos de atitude, velho, e não de caô. Drogas e armas, tá dispensado. Mundo do crime é o caminho errado.